pelas circunstâncias do destino, alguém que amava demais acaba partindo para outro plano muito cedo. Amar é querer o bem de quem fica, mesmo sabendo que o melhor para quem fica é conhecer um novo amor. Toca, Luanzinho. Então é você o novo namorado dela. Então é você quem diz quem vai casar com ela. Muito prazer, vim te conhecer. Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver. Você não precisa se assustar. Não vim discutir com você nem brigar. Só vim te falar. Só vim te falar. Que quando ela chora, você não entende. Não é com você, vê se compreende. É coisas da gente. Da gente, sou aquele ex que ela não esqueceu. Mas ainda bem que você apareceu. Faz ela me esquecer. Não suporto ver ela sofrer. Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer: faça ela feliz. Daqui de cima estou torcendo por você. Soares, Edvar Júnior, Fabiano Augustus, toca, menino. Muito prazer, vim te conhecer. Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver. Você não precisa se assustar. Não vim discutir com você nem brigar. Só vim te falar. Só vim te falar. Que quando ela chora, você não entende. Não é com você, vê se compreende. É coisas da gente. É coisas da gente. Sou aquele ex que ela não esqueceu. Mas ainda bem que você apareceu. Faz ela me esquecer. Não suporto ver ela sofrer. Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer: faça ela feliz. Daqui de cima estou torcendo por você. Pindobinha pelo mundo, Pássaro Gravações, de alto posto de Maceió. Toca, menino.